como é que tá? Vamos que vamos, né, mano? Tamo na correria aí. Ou então, velho, tem algo pra mim aí? Aí, tio, tô mexendo com uns bagulho louco que eu acho que é a tua cara, hein, tio. Pera aí que eu vou colocar aqui pra você ouvir. Caralho, mano, monstrão essa aí, velho. Aí, tio, você curtiu? Ô, mano, curti sim. Acho que eu tenho uma rima que vai casar com essa batida aí, tio. Demorou, mano. Aí, tua cota, tio. Vamos trampar nela, mano. Colando aí, velho.